chamego dá prazer, o chamego faz sofrer, o chamego às vezes dói, às vezes não, o chamego às vezes rói o coração. Todo mundo quer saber o que é o chamego, ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Quem não sabe o que é chamego, pede pra vovó, que já fez 70 anos e ainda quer xodó, e reclama noite e dia por viver tão só. Reclama noite e dia por viver tão só. Ai, que xodó, que chamego, que chorinho bom. Toca mais um bocadinho sem sair do tom. Meu compadre chegadinha, que chamego bom. Que chamego bom, ai, que chamego bom. Meu compadre chegadinha, que chamego bom. Ai, que chamego bom. O chamego dá prazer, o chamego faz sofrer, o chamego às vezes dói, às vezes não, o chamego às vezes rói o coração. Todo mundo quer saber o que é o chamego, ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Quem não sabe o que é chamego, pede pra vovó, que já fez 70 anos e ainda quer xodó, e reclama noite e dia por viver tão só. Reclama noite e dia por viver tão só. Ai, que xodó, que chamego, que chorinho bom. Toca mais um bocadinho, cê tá indo tom. Meu compadre era Silva, que chamego bom, ai, que chamego bom, ai, que chamego bom. Meu compadre chegadinho, ai, que chamego bom, ai, que chamego bom, ai, que chamego bom. Chamego dá prazer, chamego faz sofrer, o chamego às vezes dói, às vezes não, o chamego às vezes rói o coração. Todo mundo quer saber o que é o chamego, ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Quem não sabe o que é chamego, pede pra vovó, que já tem 70 anos, ainda quer xodó, e reclama noite e dia por viver tão só. E reclama noite e dia por viver tão só. É que xodó, que chamego, que chorinho bom. Toca mais um bocadinho sem sair do tom. Meu compadre chegadinha, que chamego bom. Chamego bom, ai, que chamego bom. Meu compadre chegadinha, que chamego bom. Ai, que chamego bom, ai, que chamego bom. Meu compadre chegadinha, que chamego bom. Danada, que chamego bom, ai, que chamego bom. Meu compadre chegadinha, que chamego bom. Ai, que chamego bom, ai, que chamego bom. Ai, que chamego bom. Ai, que chamego bom, danada, que chamego bom. Meu compadre chegadinha, que chamego bom. Ai, que chamego bom, ai, que chamego bom. Compadre, que chamego bom. Que chamego bom, danada, que chamego bom.